Portal do Arrocha. E tu ligou pra mim, já era tarde. Quando eu lembro dessa tua vibe, eu pensei em embrasar contigo a noite e te fazer viajar todos os lugares sem sair daqui. Sem sair daqui cê pode viajar, sem sair daqui cê vai querer voltar. Sem querer você me fez querer ficar, sem você beber você sabe não dá. E vê se não demora que eu tô querendo te ver. Tô contando as horas pra ser só eu e você. Sabe as paradas que acontecem aqui dentro, vem brotar na base pra bater esse sentimento. Baby, vem comigo, olha eu te garanto, aqui é sem perigo. Eu vejo você bem mais que um amigo. Só me diz quando vai ser. Vejo você bem mais que um amigo.